Rádio Cultura, patrimônio de Pelotas, orgulho dos gaúchos. A melhor programação, se liga. Cultura. ZYK 271, Rádio Cultura Pelotas, 1320 kHz, 5 kW. Rádio Cultura Pelotas, quem tem, tem tudo, tem tudo. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressas são de responsabilidade de seus realizadores. Chegou o verão, mas amor no ar. Venha sorrir, ser feliz, vem cantar. Quero o melhor do verão. É verão, o amor está no ar. Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora. Nas manhãs de setembro, estação do rádio. Hotel Continental Porto Alegre, localizado no centro da capital gaúcha, em frente à rodoviária e a 15 minutos do aeroporto. São 217 apartamentos, estacionamento e centro de eventos. No restaurante Caçarola, o café da manhã é servido a partir das 4:30. Mais informações, acesse hotelscontinental.com.br. Solicite sua reserva. Telefone 51-3433-1900 ou @hotelscontinental.com.br. O sucesso de uma cidade é o resultado da consciência cívica de seu povo, da sua força de trabalho, da sua geração de riquezas. Neste espírito empreendedor, convocamos o povo de nossa cidade e região a prestigiar o nosso comércio local. O comércio de nossa cidade possui empresas em todos os segmentos de atividades: calçados, vestuário, móveis e eletrodomésticos, farmacologia, saúde e alimentação. Empresas que nos enchem de orgulho e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua força é o nosso progresso. Uma mensagem... Rádio Cultura de Pelotas. E a música que você gosta de ouvir, toca aqui. Rádio Cultura de Pelotas. A Primavera 2020 aqui na rádio é show. Agarra na boca que a minha boca põe a língua. A cada roupa que a minha mão boba tira. Você vai descer, amor. Mês das Flores, com sucesso no ar. Aí mais tarde, já saí de casa. Vou te levar flores, sei que te relaxar. As mais tocadas da Primavera 2020. Você ouve aqui. Eu vou chorar, ai, ai, ai, assim eu lembro toda hora. Primavera combina com música. E a música que você gosta de ouvir, toca aqui. Rádio Cultura de Pelotas. Rádio Cultura, patrimônio de Pelotas. Orgulho dos gaúchos. Dia 20 de dezembro, no DC Eventos, Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. As melhores músicas dos anos 70, 80 e 90. Você vai recordar as melhores festas do Estrela Gaúcha, Metrô, Juventus, Rockstar, Círculo Operário, Planalto, Arealense, Doce Balanço. Tudo em uma super festa. Sonorização, Flash Dance. Produção, DJ Rui Jordão e Sérgio Duarte. Participação de convidados, DJs e comunicadores que embalaram uma geração. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Dia 20 de dezembro, no DC Eventos. Venha dançar, rever amigos e ouvir as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90.